O sol campeira pincela matizes no quadro do pampa que a porta emoldura, e o pé do braseiro sorvendo amargo na pasta é meu rancho bombeando as lonjuras. A terra molhada com o pranto da chuva exala o aroma que adentra na alma, e os campos floridos no céu se refletem pintando arco-íris prenúncio de calma. E os campos floridos no céu se refletem pintando arco-íris prenúncio de calma. No palco dos campos se vão serpenteando as sangas que correm tangendo as coxilhas, e o pago renasce no cio dessas águas brotando nos campos trevais e frechilhas. Os campos libertos da saga da seca emanam mais verdes no ventre da terra, e a alma do guasca se torna mais pura ao ver as belezas que o pago encerra. E ao pé do braseiro, um guasca solito, após a bonança da chuva caída, exalta a querência dos versos que canta e faz de seu rancho um naco de vida. A terra molhada com o pranto da chuva exala o aroma que adentra na alma, e os campos floridos no céu se refletem pintando arco-íris prenúncio de calma. E os campos floridos no céu se refletem pintando arco-íris prenúncio de calma. E os campos floridos no céu se refletem pintando arco-íris prenúncio de calma. Thank you.